brindade, louvar o val divino. Surgiu um granfino num certo salão, falando horrores com ares de troça, da gente da roça que cuida do chão. Mas entre os presentes, um moço que ouvia com diplomacia chamou-lhe a atenção. Eu venho pedir-te, seu mau brasileiro, que trate o roceiro com educação. Jogando pra trás os cabelos compridos, num gesto atrevido falou arrogante: quem és, o caipira, com essa rompança? Te dar confiança me é humilhante. Meu pai tem riqueza e na sociedade só faço amizade com gente importante. E quem te apoia, caipira atrasado, procura atestado de ignorante. Respondeu o moço com educação: vim ver o sertão onde fui criado. Agora a verdade tem que vir à tona, não me impressiona teu papo furado. Que vale essa estampa de rico fingido, se és atrevido e mal educado? Sou pobre e humilde, mas digo a verdade, que na faculdade eu fui diplomado. Respeito e defendo o nosso roceiro, que ganha dinheiro lavrando o chão. Sem ele, coitado de alguns que enriquecem e às vezes se esquecem que comem feijão. Ouvindo essas frases, toda caboclada em fila formada apertaram-lhe a mão. E o moço granfino vencido bradava: eu não esperava por essa lição.